Rahman Rahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, o louvor é para Allah. Louvamos, pedimos sua ajuda, imploramos seu perdão. E nos refugiamos em Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele a quem Allah guiar, ninguém poderá desencaminhar. E aquele a quem Allah desencaminhar, ninguém poderá encaminhar. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração, exceto Allah. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, os seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmão, na aula de hoje, irmãos, a gente vai continuar a biografia e nós falaremos, inshallah, sobre a chegada do profeta sallallahu alaihi wa sallam junto com Abu Bakr em Medina e do que ocorreu após a sua chegada. Mas antes de a gente falar da chegada do profeta sallallahu alaihi wa sallam em Medina, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. Vamos fazer um resumo de tudo o que aconteceu em Meca, né? Para a gente retomar tudo o que a gente viu nas aulas passadas, de forma resumida, para a gente poder continuar com a nova fase em Medina. A etapa em Meca, essa é a primeira etapa da profecia, em Meca durou 13 anos. E começou com o início da revelação. E se estendeu até a imigração do profeta sallallahu alaihi wa sallam para Medina. Essa primeira etapa da profecia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a gente pode intitular como uma história do desafio, da determinação, da valentia e da persistência para cumprir a mensagem. Ou então a gente pode botar o título de A Firmeza da Verdade Perante os Interesses de Quraysh. Essa fase em Mecca mostrou a firmeza do profeta sallallahu alaihi wa sallam e dos companheiros com relação à verdade. E a firmeza na verdade contra a falsidade de Quraysh e contra os interesses de Quraysh. Então, a revelação, como a gente viu, começou quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha 40 anos. E durante os três primeiros anos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam escolheu pessoas que tivessem elevada moralidade e que tivessem êxito em diferentes campos da vida. Escolheu essas pessoas a dedo para que essas pessoas pudessem mais tarde divulgar o Islã para toda a Umma, para toda a humanidade. Essas pessoas foram as primeiras escolhidas durante esses três anos. Essas pessoas seriam responsáveis de passar a mensagem. Nesses três anos, a divulgação do Islã foi através dessa escolha reservada de pessoas. O grupo composto por essas pessoas levaria a responsabilidade de difundir a mensagem no mundo inteiro. E essa fase durou três anos, até que o número de muçulmanos alcançasse o número de 300 membros. Nesses três anos, o número de muçulmanos já eram 300. No final do terceiro ano, Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam que predicasse o Islã abertamente. Que predicasse o Islã publicamente, diferentemente daquela primeira fase reservada a determinados pessoas. Nessa fase pública, o profeta sallallahu alaihi wa sallam publicou o Islã perante toda a Quraysh, fazendo-se para chegar a mensagem a todos. No final do terceiro ano da profecia até o sexto ano, os incrédulos de Quraysh começaram a maltratar seriamente o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos. E até chegaram a matar alguns dos muçulmanos, alguns companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Nesse mesmo período, do terceiro ao sexto ano, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estabeleceu uma universidade, ou um curso de aprendizagem, como a gente viu, para os muçulmanos, que era feito no Dar al-Arqam, na casa de Arqam. Esse era um grupo que visava dar uma formação intelectual, espiritual, moral e política aos muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam utilizou o Dar al-Arqam como forma de elevar a conduta dos companheiros e de elevar o conhecimento dos companheiros dele. Tal iniciativa deu frutos, já que graças a essa escola se formaram grandes personalidades, que serviram de exemplo e que assumiram com excelência funções políticas, sociais, morais e intelectuais. Essas pessoas se destacaram na história da UMA. Essas pessoas que participaram desse Dar-Arkan. Então, quando o Quraysh continuou com os abusos, e quando chegou ao ponto máximo dos abusos e da perseguição, Allah subhanahu wa ta'ala deu um presente aos muçulmanos. Qual era o presente? Umar ibn Khattab e Hamza ibn Abd al-Muttalib abraçaram o Islã. Umar ibn Khattab e Hamza, tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Essas duas pessoas abraçaram o Islã e com a conversão deles, o Islã obteve a ajuda de duas pessoas importantes, poderosas e fortes, e avançou para uma nova fase. O Islã passou para uma fase mais forte depois da conversão desses dois. Quando o Quraysh percebeu que torturar os muçulmanos era inútil, recorreu ao quê? Às negociações, como a gente viu. E tentaram, o que eles queriam com essas negociações? Queriam tentar subornar o profeta sallallahu alaihi wa sallam por interesses econômicos. Tentaram oferecer ao profeta sallallahu alaihi wa sallam riqueza, poder, tudo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fizesse como material, digamos assim, tudo que pudesse atrair uma pessoa como material. Mas isso foi em vão, já que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não estava nem um pouco interessado com as coisas materiais deste mundo. A mensagem dele, o objetivo dele era passar a mensagem para o universo. O objetivo do profeta sallallahu alaihi wa sallam era passar a mensagem de Islã para a humanidade. Então, no começo do nono ano, no nono ano da profecia, Quraysh impôs aos muçulmanos um boicote, que a gente viu, que durou 3 anos. Durante esse período, a da'wa, ou seja, a divulgação do Islã, ficou congelada, como uma prova de persistência do profeta e de seus companheiros. O profeta sallallahu alaihi wa sallam e os companheiros sofreram muito com esse boicote. E foi uma prova que todos, alhamdulillah, passaram com êxito. Pouco depois do final desse boicote, que durou 3 anos, Abu Talib, o tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que sempre estava protegendo o profeta, mesmo não sendo muçulmano, morreu. E pouco, alguns meses, alguns dizem que até alguns dias depois, morreu Khadija, a sua querida esposa. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam se convenceu que Mecca já não seria um refúgio para ele. Não seria um local apropriado para difundir o Islã. Então começou a buscar proteção e ajuda em outros lugares, em outras tribos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam se investiu numa viagem cansativa e sem resultados a Taif, que nós vimos que foi o episódio mais triste da vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foi um episódio que marcou a vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e no qual ele foi muito maltratado e não teve frutos, porque o povo de Taif não quis colaborar e nem ajudar o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nem a sua mensagem. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam tentou conseguirem ajuda com 26 tribos árabes, e nenhuma delas deu certo. Nenhuma dessas tribos quis ajudar o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nem ajudar a mensagem. Então, no 11º ano da mensagem, alguns cidadãos de Medina, alguns jovens de Medina, abraçaram o Islã. E com isso, receberam o título de Al-Ansar, ou seja, os socorredores, os auxiliadores do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Al-Ansar. E no 12º ano, reconheceram o profeta como seu líder no juramento de Aqaba, que a gente viu nas aulas passadas. Eles concordaram que o profeta sallallahu alaihi wa sallam emigraria a Medina, onde nomeariam o profeta sallallahu alaihi wa sallam e declarariam o profeta como seu líder. E essa nomeação foi feita de maneira democrática, já que obteve a maioria dos votos dos cidadãos de Medina. Então Medina se converteu em novo lar dos muçulmanos. E a imigração do profeta sallallahu alaihi wa sallam só ocorreu no 13º ano. Então, quais são as coisas? Esse seria um resumo de tudo que a gente viu até agora. Claro que bem resumidamente, mas em suma é isso. Mas quais são as conclusões e as experiências que nós podemos extrair de todos esses acontecimentos, de tudo isso que a gente viu até agora? Vamos enumerar algumas dessas conclusões e vamos tentar aplicar essas experiências do profeta sallallahu alaihi wa sallam e de seus companheiros na nossa vida atual. A primeira experiência que a gente pôde perceber nesses 13 anos de mensagem Foi que o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros adotaram a grande mensagem, o ideal de reformar o mundo. O profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros desempenharam a função de difundir a mensagem que preenchia seus corações e pela qual se sacrificaram. Era exatamente isso que nós precisávamos hoje. Pessoas que tenham esse ideal de vida, para exaltar a Umma. Pessoas que tenham como ideal de vida exaltar o Islã e reformar o mundo. É isso que a gente precisaria hoje. E foi o ideal que eles, o ideal que eles adotaram na vida deles. Segundo, segunda conclusão ou experiência que a gente tira da história do profeta sallallahu alaihi wasallam. Chegamos à conclusão que a paciência, a persistência, a determinação e o sacrifício, que tudo isso forma parte das histórias inesquecíveis daqueles que deram suas vidas pela mensagem da reforma do mundo. Como, por exemplo, Sumaya, que foi cruelmente assassinada por Abu Jahl, e Bilal, que foi cruelmente torturado para renegar o Islã, e não renegou, seguiu firme. Então, se nós queremos a reforma da humanidade hoje, e queremos a exaltação do Islã, então a gente precisa saber que o caminho é dificultoso. E que esse caminho vai exigir sacrifício da nossa parte. E que nós devemos entrar nesse caminho. Terceira conclusão que a gente tira disso. A preparação e a formação de intelectuais de uma nova geração, através do Dar al-Arkam. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, junto com toda a fé e todo o planejamento, utilizou-se muito do conhecimento. E para isso ele formou o Dar al-Arkam, para dar um conhecimento e cultura aos seus companheiros. Então, se nós queremos o renascimento da Umma, precisamos do conhecimento. Tanto o conhecimento da religião como das outras áreas. E principalmente do Islã. Quarta experiência, o planejamento e a iniciativa. O planejamento que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. O profeta sallallahu alaihi wasallam e os companheiros sempre estavam planejando e tendo a iniciativa de Quraysh, só podia responder essas iniciativas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Raramente Quraysh planejou algo e de iniciativa. O profeta sallallahu alaihi wasallam planejava e Quraysh respondia ao planejamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós vimos que a revelação divina, ou seja, o Corão, não interviu no planejamento. O Corão só explicou as pautas que ajudariam na execução dos planos. Mas não indicou como o profeta sallallahu alaihi wasallam deveria fazer o planejamento. O planejamento estava na mão do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos companheiros. Além disso, nós vimos que os milagres, todos os milagres que aconteceram, foram meios de dar ânimo e apoiar os crentes. Foi só com esse objetivo que vieram os milagres, para apoiar os crentes e para afirmar a fé dos muçulmanos. E vimos que só a paciência e o planejamento podem dar início à mudança do curso dos acontecimentos. Então nós temos que aprender isso. A paciência e o planejamento podem dar início à mudança do curso dos acontecimentos. E nós temos que ter o Coran como guia. Temos que ter o Coran como guia e planejar a exaltação do Islã. Planejar tudo aquilo que possa exaltar o Islã. Outra experiência. Nós vimos que tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam como os companheiros se utilizavam da coexistência com os incrédulos. Como assim? Os muçulmanos não estavam isolados dos incrédulos. Não se isolaram dos incrédulos. Se misturaram na sociedade e se mesclaram com os não muçulmanos para transmitir a mensagem. Se eles não tivessem feito isso, se eles tivessem se isolado dos incrédulos, dificilmente chegaria a mensagem até eles. Então essa é a outra coisa que a gente tem que aprender. Nós nos mesclamos entre os incrédulos, ainda mais nós aqui no Brasil, nós temos que aprender que essa mistura na sociedade deve ser com a intenção de transmitir a mensagem. Devemos nos unir a eles com o objetivo de passar a mensagem a eles. Então, coexistência com os incrédulos. Não precisamos nos isolar, precisamos passar a mensagem para eles também. Outra experiência que nós vimos é que as mulheres, durante esses 13 anos, a gente vai ver que durante os outros anos da revelação do profeta sallallahu alaihi wasallam, as mulheres desempenharam sempre um papel vital dentro da Umma. E às vezes resultou mais importante até mesmo do que o papel dos homens. Por exemplo, nós vimos o papel de Asmé, o papel de Khadija, o papel de Fátima, irmã de Omar. Todas as mulheres tiveram papel importantíssimo dentro do Islã e para a divulgação do Islã. Então as mulheres também, isso é um aprendizado para nós hoje, que as mulheres também têm que ter seu papel na divulgação da mensagem e no ressurgimento da humanidade. Esse não é um papel somente para os homens. É um papel tanto para as mulheres como para os homens. Papel de todos os muçulmanos. De divulgar a mensagem e de lutar pelo ressurgimento da humanidade. De lutar pelo ressurgimento da humanidade na fé islâmica. Outra experiência é que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre foi esperançoso. A esperança sempre esteve firme durante esses 13 anos na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vocês se lembram quando a gente falava das cavernas, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, tanto o Ghor Tor como o Ghor Hira, a montanha, a caverna onde foi revelado o Corão, como a caverna onde ele se ocultou junto com Abu Bakr, essas duas cavernas eram estreitas e escuras. Mas através dessas cavernas, conduziram a vitória e a luz. Então, nós devemos aprender isso. Devemos ter esperança. Devemos ser otimistas e não nos desesperar com a situação da Umma. Às vezes nós olhamos para a situação da Umma e entramos em desespero. Mas nós não podemos nos desesperar. Devemos ter esperança. Desde que a gente faça a nossa parte. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai exaltar a Umma do Islam. Mas nós devemos fazer, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Enquanto nós estivermos sentados nas nossas cadeiras sem fazer nada, Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos trazer a vitória, nem a exaltação. Outra coisa que a gente aprendeu foi a confiança em Allah e a dependência direta de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao mesmo tempo que planejava, o profeta sallallahu alaihi wasallam confiava em Allah subhanahu wa ta'ala. Irmãos, só um momentinho. Vimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha confiança plena em Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam planejava e confiava em Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós vemos o quê? As pessoas que sabem planejar não sabem confiar em Allah. E alguns que confiam em Allah não sabem planejar. O nosso profeta sallallahu alaihi wasallam sobressaía em ambas as coisas. Planejava, fazia o máximo da sua parte e depois confiava em Allah. Nós vimos, por exemplo, quando ele planejou a imigração à Medina. Em que ele planejou, ao invés de ir para o norte, na direção de Medina, resolveu ir para o sul. Para enganar Quraysh. Foi para o sul e se ocultou na caverna de Ghor Tor. E mesmo ele tendo planejado isso, no final o Quraysh chegou até o topo da montanha. E alhamdulillah não chegou a ver o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas nós vimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez tudo possível. Planejou da melhor forma. E depois confiou em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o Quraysh estava na porta da caverna, o profeta sallallahu alaihi wasallam se manteve confiante em Allah subhanahu wa ta'ala. Dizendo a Abu Bakr que não tivesse medo, que Allah subhanahu wa ta'ala estava com ele. Então, esse é outro ensinamento, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Outro aprendizado é que se o profeta sallallahu alaihi wasallam e os companheiros se utilizaram de quatro elementos importantíssimos. Quais eram esses quatro elementos? Primeiro, a fé, que é a crença, a honra, a lealdade e a habilidade. Não pode haver nenhum ressurgimento da Umma sem esses quatro elementos. A fé, a honra, a lealdade e a habilidade. São quatro elementos fundamentais para o ressurgimento da Umma. E, por fim, nós vimos que a fase em Mecca, essa fase de 13 anos em Mecca, ressaltou um princípio muito importante. Qual era esse princípio? Que Quraysh negou a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, não por eles não estarem convencidos da mensagem. Não por eles não acreditarem no profeta sallallahu alaihi wasallam. Não por eles não acreditarem que o Islã era verdadeiro. Mas devido aos seus interesses pessoais. E nisso nos ensina o quê? Que jamais devemos deixar prevalecer o nosso interesse pessoal sobre a verdade. E com isso, lembremos sempre da sura Al-Masad. A sura de fato. Por quê? Porque essa sura fala de Abu Lahab. Mas na verdade, a sura Al-Masad é visualiza todos aqueles que colocaram seus interesses acima da verdade. Porque Abu Lahab foi um deles. Abu Lahab sabia que o profeta sallallahu alaihi wa sallam era verdadeiro, mas colocou seus interesses pessoais, ou seja, interesses econômicos, acima da verdade. E todo aquele que botar o seu interesse acima da verdade, seu destino será o mesmo de Abu Lahab, sendo Abu Lahab seu líder. Então, o que a gente tem que sempre ter em mente, não devemos colocar nosso interesse pessoal acima da verdade. A verdade sempre deve prevalecer na nossa vida. Então, antes da gente falar, esses são os 12 pontos principais que a gente tirou de experiências nesses 13 anos da mensagem, dessas nossas aulas anteriores. E antes da gente falar da chegada do profeta sallallahu alaihi wa sallam à Medina, nós falamos na aula passada durante a Hégira, sobre a Hégira, e a gente vai falar nessa aula sobre a chegada do profeta sallallahu alaihi wa sallam à Medina. Mas antes de falar isso, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns milagres do profeta sallallahu alaihi wa sallam que ocorreram em Meca. Todos esses milagres, tá, que aconteceram pela permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vieram para comprovar a veracidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e foram testemunhados tanto pelos companheiros como pelos incrédulos. E todos esses milagres que a gente vai relatar aqui, todos estão na Sunna Sahiha, ou seja, todos estão nos hadiths Sahih, todos estão nos hadiths autênticos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Nenhum deles são hadiths fracos. Então, sem dúvida alguma, o maior dos milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e que também supera os milagres dos outros profetas alaihi wa sallam, foi o Qur'an Karim, o Qur'an Sagrado. Esse foi o milagre que mais se destacou, o maior dos milagres do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E foi um milagre que se destacou sobre os milagres dos demais profetas. O Qur'an Karim começou a ser revelado em Mecca. E a veracidade do Qur'an é indiscutível. Por que se superou dos milagres dos demais profetas? Porque o Qur'an é um milagre duradouro. Não é um milagre temporal, digamos assim. É um milagre que vai continuar até o dia do juízo. Até o dia do juízo final. Um milagre que vai continuar intacto e inalterável. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Qur'an: nós revelamos a mensagem e somos seu preservador. Então, além desse grande milagre, que foi o Alcorão Sagrado, outros também ocorreram. Alguns exemplos deles. Os companheiros relatam, em alguns hadiths sahih, principalmente um dos que relatam é Ali bin Abu Talib, radiallahu anhu, ele diz que quando os companheiros andavam com o profeta sallallahu alaihi wa sallam pelos subúrbios de Mecca, que eles ouviam as árvores e as rochas dizendo para o profeta sallallahu alaihi wa sallam: que a paz esteja com você, ó mensageiro de Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Então, as árvores e as rochas dizendo para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imaginem os incrédulos vendo isso, e imaginem os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam vendo isso, e não acreditarem na profecia do profeta. Existe um outro relato autêntico que diz que, certa vez, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava dormindo abaixo de uma árvore. E os companheiros viram que uma outra árvore se aproximou do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ou seja, uma árvore que estava distante se aproximou do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imaginem os companheiros vendo essa cena. A outra árvore se aproximou do profeta sallallahu alaihi wa sallam, fez uma sombra sobre o profeta sallallahu alaihi wa sallam e depois voltou para o seu lugar. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam acordou, os sahaba, os companheiros, disseram para o profeta sallallahu alaihi wa sallam que aquela determinada árvore tinha vindo até ele enquanto ele estava dormindo, fez uma sombra e voltou. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: essa árvore pediu permissão ao seu senhor para cumprimentar o mensageiro de Allah. E seu pedido foi concedido. Subhanallah. As árvores amavam o mensageiro de Allah. A árvore pediu permissão para Allah subhanahu wa ta'ala para que ela pudesse vir dar o seu salam ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. E esses ditos estão em Sahih Bukhari e Muslim. São ditos autênticos. Outra ocasião, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava buscando uma árvore que pudesse lhe fazer sombra, para que ele pudesse fazer suas necessidades. E ele não encontrou uma árvore que pudesse fazer uma sombra grande. Então ele foi até uma árvore, isso foi visto pelos companheiros, também foi visto por, até por incrédulos. Foi até uma das árvores, pegou uma parte do galho da árvore e disse: acompanhe-me com a permissão de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam puxou a árvore e a árvore acompanhou o profeta sallallahu alaihi wa sallam como se fosse um camelo obediente. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até a outra árvore e fez o mesmo. Pegou um pedaço, uma parte do galho da árvore e disse: acompanhe-me com a permissão de Allah. E uniu as duas. É, disse para que elas se unissem, fazendo sombra ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. E elas se uniram. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando saiu, os companheiros viram que as árvores voltaram para o seu lugar. Subhanallah. Esses milagres foram disseminados pelos companheiros. Também entre os milagres que ocorreram em Mecca, um dos grandes milagres que ocorreu em Mecca, foi a partição da lua em duas metades. A lua se partiu em duas metades. Isso também está em relatos autênticos e também está no Corão. Então, certa vez, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava na região de Mina, em Mecca, os incrédulos começaram a exigir o milagre do profeta sallallahu alaihi wa sallam, para que eles pudessem crer nele. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam apontou para a lua, e com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, a lua foi dividida em duas partes. Com a permissão de Allah ta'ala, a lua foi partida em duas partes. E esse fato foi relatado no Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: a hora do juízo se aproxima, e a lua se fendeu. E isso, esse fato já foi comprovado cientificamente. Foi comprovado cientificamente que no centro da lua há como se fosse um cinturão de pedras transformadas na superfície da lua, como se a lua estivesse costurada. E os cientistas e geólogos afirmaram que esse fenômeno nunca, jamais ocorreria, a menos que a lua tivesse se partido alguma vez. As pesquisas que descobriram esse fenômeno foram feitas através de um projeto que custou 100 bilhões de dólares. Sendo que uma das descobertas desse projeto foi que a lua já havia se partido alguma vez, porque ela possuía um cinturão de pedras que comprovava como se a lua tivesse sido costurada, subhanallah. Sendo que o Coran, há 1400 anos atrás, já afirmava isso, subhanallah. Então esses são alguns dos milagres que aconteceram em Mecca. E então agora a gente pode continuar falando acerca do caminho do profeta sallallahu alaihi wa sallam para Medina. O profeta sallallahu alaihi wa sallam continuava junto com Abu Bakr, radiallahu anhu, e estavam indo a caminho de Medina, por onde a mensagem continuará durante os próximos 10 anos. Acabou a fase de Mecca, foram 13 anos, e agora 10 anos de Medina. Uma nova fase da vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e uma nova fase para a comunidade islâmica. E essa fase durou desde a imigração até a morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, ainda havia alguns muçulmanos em Mecca. Esses muçulmanos, alguns deles ainda não tinham migrado para Medina. Alguns por debilidade física e outros devido a alguns interesses. E também havia alguns não muçulmanos que seguiam amando o profeta sallallahu alaihi wa sallam e que desejavam ainda apoiar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Entre esses não muçulmanos que apoiavam o profeta estava Bani Hashim, que seria a família do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, que seria o tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que ainda era incrédulo, mas que sempre continuava apoiando o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Esses aí não estavam em Mecca. Antes de chegar em Medina, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até a cidade de Qubé. Cidade de Qubé, que fica cerca de 10 km de Medina. Nessa cidade, o profeta sallallahu alaihi wa sallam permaneceu 4 dias. E desde o primeiro dia da sua chegada, ele, Abu Bakr e Ali, juntamente com o povo de Qubé, construíram a primeira mesquita de Islã, Masjid al-Qubá, a primeira mesquita de Islã. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam construiu com suas próprias mãos a mesquita, juntamente com Abu Bakr, Ali e o povo de Qubá, para obter a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa foi a primeira mesquita que foi construída no Islã. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, só para retomar, que essa mesquita não é a mesma mesquita de Medina. Essa é uma mesquita que fica na cidade de Qubá, que fica 10 km de Medina. Essa mesquita foi a primeira mesquita do Islã. Mas não é mesquita de Medina, não é mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa é outra mesquita. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quem realizar o chão na sua casa e for rezar na mesquita de Quba, nem que seja duas rakas, é recompensado por Allah com uma recompensa equivalente a uma umra. A uma umra. Como se fosse, como se ele tivesse ido até Mecca e feito a umra. Então essa mesquita foi revelado o seguinte versículo do Corão. Uma mesquita que desde o primeiro dia tinha sido erigida por temor a Allah é mais digna de que nela se detenha. E ali há homens que anseiam por purificar-se. E Allah aprecia os puros. Então, Az-Zubayr ibn Awan, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que estava em Medina, se dirigiu rapidamente até Quba para receber o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele comprou duas roupas brancas, uma para o profeta sallallahu alaihi wasallam e uma para Abu Bakr. Porque Az-Zubayr queria que o profeta sallallahu alaihi wasallam e o Abu Bakr aparecessem da melhor forma quando entrassem em Medina. O povo de Medina estava esperando a chegada do profeta sallallahu alaihi wasallam ansiosamente. Mesmo não sabendo o tempo exato da chegada do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o povo de Medina estava ansioso com a chegada do profeta. Imagine, a primeira vez que eles iam ver o profeta. Haviam se convertido já há alguns anos e nunca tinham visto o profeta sallallahu alaihi wasallam. E sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava para chegar a qualquer momento. Então imagine a ansiedade deles e imagine a felicidade deles. Vamos ver o profeta sallallahu alaihi wasallam pela primeira vez. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou em Medina, as pessoas ficaram extremamente felizes por verem o profeta sallallahu alaihi wasallam pela primeira vez. E ao ver o profeta, um dos muçulmanos de Medina improvisou na hora uma canção. Na mesma hora, essa canção não tinha sido feita antes da chegada do profeta. Foi feita na exata hora que eles viram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi uma canção. Então ele começou a cantar essa canção. E todo o povo de Medina, crianças, mulheres, homens, começaram a cantar essa canção para dar as boas-vindas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa canção é a canção que a gente conhece hoje como Tala'al Badru Alayna. Então, todo o povo de Medina começou com esse muçulmano que improvisou essa canção. E todo o povo, quando viu, todo o povo de Medina estava cantando essa canção, trazendo as boas-vindas para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa canção, eu vou ler a tradução dela, e depois eu vou colocar para vocês ouvirem um trecho. A tradução dela seria mais ou menos isso aqui. Sobre nós, a lua cheia apareceu, desde o vale de Wada. Wada é o nome de um vale em Medina, de onde o profeta sallallahu alaihi wasallam surgiu. A gratidão é devida, quando para Allah é a chamada. Ó mensageiro de Allah, a obediência à tua mensagem é querida. Contigo trouxeste a nobreza a Medina. Ó melhor chamador ao caminho de Allah, para ti sejam as nossas boas-vindas. Então imaginem o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr chegando em Medina, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam ter sofrido com o povo de Taif, que apedrejou ele, o profeta agora chegava em Medina e todas as pessoas felizes por verem o profeta e cantando por verem o profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu vou botar um trecho dessa canção para vocês ouvirem, e eu queria que vocês imaginassem o profeta sallallahu alaihi wasallam entrando em Medina e o povo de Medina vendo pela primeira vez o profeta sallallahu alaihi wasallam. Vou colocar a canção aqui. Um momentinho. Então isso nos faz pensar como foi o encontro do profeta sallallahu alaihi wa sallam com o povo de Medina. E como foi a emoção do povo de Medina ao ver o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Isso nos faz pensar também em como, inshallah, será o nosso encontro com o profeta sallallahu alaihi wa sallam no dia do juízo, quando ele estiver na borda do seu lago. Imagine vem o profeta sallallahu alaihi wa sallam pela primeira vez e ele nos chamar um por um e nos dar de beber do seu lago. E aquele que beber do lago do profeta sallallahu alaihi wa sallam, das mãos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, jamais sentirá sede. Porque Allah subhanahu wa ta'ala permita que sejamos essas pessoas. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos dê de beber do seu lago. E sejamos agraciados com isso, inshallah. Então, imaginem a emoção do povo de Medina. O povo de Medina, cada um queria que o profeta sallallahu alaihi wa sallam residisse na sua casa. Cada um queria que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficasse de hóspede na sua casa. Então todos começaram a puxar as rédeas do camelo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu que eles deixassem o camelo livre, porque o camelo foi inspirado por ordem divina para parar em algum lugar específico. E onde o camelo parou foi o lugar onde foi construída a mesquita do profeta sallallahu alaihi wa sallam. A mesquita que a gente conhece de Medina. Aquela mesquita onde depois do Hajj as pessoas visitam ela. Então, essa mesquita foi construída exatamente no local onde aquele camelo parou. E quando o camelo parou, o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou já seu primeiro discurso em Medina. Então, a primeira vez o povo de Medina ia ouvir o profeta sallallahu alaihi wa sallam falar. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: ó povo de Medina, propaguem a paz entre vocês, alimentem o pobre, preservem os laços familiares, firmando-se ao máximo. Orem pela noite enquanto as pessoas estiverem dormindo. Quem sabe assim entrareis no paraíso serenamente. Subhanallah. Esse discurso do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao mesmo tempo, é um discurso religioso, político e social. Por quê? Porque estabelece regras que são concretas, que são adequadas às condições principais da sociedade daquele tempo. A sociedade precisava de paz. A sociedade de Medina precisava de paz. Depois daqueles largos anos de guerra e também o corte dos laços familiares que aconteceu depois do conflito que havia entre Aus e Khazraj. Como a gente falou que Medina era dividida em duas tribos principais. A tribo de Aus e a tribo de Khazraj. Essas duas tribos eram altamente rivais. Então havia muitas guerras entre eles. Então, a primeira coisa que o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou: propaguem a paz entre vocês. Ou seja, acabou a guerra. Nós todos somos muçulmanos e acabou a guerra. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: alimentar os pobres. Por quê? Porque estavam vindo vários muhajirin, ou seja, os imigrantes de Meca para Medina. E esses estavam vindo, muitos estavam vindo sem nada. Porque tiveram que deixar tudo em Meca para poder obedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e migrar para Medina. Então, alimentar o pobre, por quê? Os muhajirin, os imigrantes, iam precisar disso. E também exortou eles a uma adoração sincera a Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse: orem pela noite enquanto as pessoas estiverem dormindo. Quem sabe assim, através de um paraíso, serenamente. Então, a sociedade precisava desses elementos. Precisava da paz, precisava de unir os laços familiares, precisava alimentar os pobres e precisava de sincera adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam residiu por um mês na casa de Abu Ayyub. Abu Ayyub al-Ansari, que era um homem da tribo de Bani Najjar. Eles hospedaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam no andar de cima de suas casas. Abu Ayyub hospedou o profeta sallallahu alaihi wa sallam no andar de cima de sua casa. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que ele poderia ficar no andar de baixo. Mas ele e sua esposa se negaram, dizendo que era inadmissível que eles ficassem no andar de cima e o profeta embaixo. Que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, que o mensageiro de Allah, deveria estar acima deles, jamais abaixo. Nem mesmo no andar. Subhanallah. Agora imaginem se o profeta sallallahu alaihi wa sallam, hoje, um dia, viesse te visitar na tua casa. Viesse para te visitar e para morar um tempo na tua casa. Se o profeta sallallahu alaihi wa sallam fosse morar na tua casa, ele ficaria satisfeito com a tua casa? Ficaria satisfeito com as tuas virtudes morais, com os teus modos? e com a tua relação com teus pais? Como seria? Continuaria teu mesmo comportamento ou tu mudaria com a presença do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na tua frente? Então, que a gente pense, que a gente imagine. Qualquer momento o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pode vir na minha casa. Estaria satisfeito ou não estaria? Então, que a gente pense nisso aí. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaria satisfeito em ver os canais de TV que a gente assiste? O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam gostaria de ver a gente ouvindo, escutando música? O que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam gostaria de nos ver fazendo? Então, a gente pense nisso. Claro que é uma hipótese que não vai ocorrer. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam não vai vir nos visitar. Mas imagine, se ele viesse, estaria satisfeito ou não com a nossa conduta? Seria satisfeito com a nossa conduta dentro de casa ou não? Então, é algo que a gente deve pensar. Então, depois da Hégira, depois da imigração à Medina, a sociedade de Medina sofreu sérios problemas. Por quê? Porque esses problemas poderiam ter conduzido até a destruição de Medina. Quais eram esses problemas? Eram vários. Então, o primeiro problema era a aparição do Muhajirin. A aparição dos imigrantes de Meca como uma nova classe social, uma nova classe na sociedade de Medina. Segundo, esses Muhajirin, esses imigrantes, deixaram suas casas e seu dinheiro em Meca. Então, sofriam com a saudade de Meca e Medina. Sofriam por não terem nada em Medina. Terceiro problema, os Muhajirin, ou seja, os imigrantes, estavam acostumados a serem comerciantes, que era o trabalho principal em Meca. Só que em Medina, o trabalho principal era plantação, plantar na terra. E como resultado disso, sofreram com desemprego. Eles não sabiam como plantar, não sabiam trabalhar na agricultura, como o povo de Medina. Então eram duas formas de sustento totalmente diferentes. Então, Medina começou a sofrer uma decadência financeira, digamos assim, devido aos imigrantes que eram pobres e não sabiam como se virar em Medina. Muitos desses imigrantes pobres foram chamados de Ahl-Sufa. Ahl-Sufa eram alguns imigrantes que eram muito pobres e que, devido à sua miséria, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam reservou um lugar pequeno dentro da mesquita para eles, onde eles pudessem viver até que tivessem uma melhor alternativa. Esse Ahl-Sufa, esse grupo de imigrantes pobres, ficava dentro da mesquita e se sustentavam com aquilo que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pudesse dar para eles em caridade. Eles não tinham sustento algum, não sabiam como se virar em Medina. Outro problema era que o número de muhajirin, o número de imigrantes, estava aumentando. E as pessoas não puderam estender a área de terra plantada. Não sabiam fazer plantação porque o povo de Meca não sabia como trabalhar na agricultura. Então, surgiu um grave problema econômico. Também sofreu problemas sociais, como consequência da diferença de tradições entre Meca e Medina. Medina sofreu com graves epidemias de doenças, como, por exemplo, a malária. E como consequência disso, muitos companheiros, até mesmo Abu Bakr, ficaram severamente doentes. E por isso o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam implorou por ele, dizendo: ó Allah, leve-nos a amar Medina mais do que amamos a Meca. Ó Allah, faz que Medina goze de saúde e bendiga seu Sa'a e Amud, que são duas medidas, ou seja, bendiga, traga bênçãos para o comércio, traga as bênçãos para o sustento em Medina. E leve sua febre de Medina, tipo, para que não tivessem febre. Eram os problemas que Medina tinha. Outro problema era que as tribos Aus e Khazraj de Medina continuavam rivalizando, mesmo sendo os muçulmanos, continuavam rivalizando para saber qual dessas tribos teria um papel mais predominante na sociedade. Outro problema era que algumas dessas pessoas, Aus e Khazraj, se negaram a abraçar o Islã depois da Hégira. E também, um outro grave problema foi que, enquanto o poder do Islã crescia, aparecia uma nova categoria de pessoas. Que categoria era essa? Os hipócritas. Surgiam os hipócritas nessa sociedade muçulmana. Esses se declaravam muçulmanos, enquanto na verdade guardavam rancor dos muçulmanos, e odiavam os muçulmanos, e conspiravam contra eles. Então, a aparição dos hipócritas هو ليدر ديبارتي تزارة عبد الله ابن سلول ابن ابو سلول عبد الله ابن ابو سلول اسي era o líder dos hipócritas de Medina. Eles odiavam enormemente o Islã e os muçulmanos, mas se faziam de muçulmanos. Outro problema era a existência de três tribos judias que possuíam o controle da economia de Medina. Tinham controle sobre os grãos, sobre as tâmaras, sobre os licores e sobre a roupa. Então, essas coisas estavam nas mãos de três tribos judias importantes que estavam em Medina. E além disso, essas tribos judias possuíam os poços de água de Medina. E os judeus tinham um grande rancor contra os árabes, porque acreditavam que o último profeta descenderia do seu seio. O último profeta seria da descendência deles, e não dos árabes. Então os judeus se sentiam superiores aos árabes, e pensavam que o último profeta seria deles. Eles tinham todas as afirmações no seu livro, na Torá, tinha todas as afirmações de quem seria o profeta sallallahu alaihi wasallam. Só que foi omitido esse detalhe, que o profeta sallallahu alaihi wasallam descenderia dos árabes e não dos judeus. Então os judeus manifestaram sua inveja com isso e decidiram renegar o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo sabendo que ele era verdadeiro. Mais adiante, inshallah, a gente vai falar de alguns versículos da Torá que fala do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, nas próximas aulas a gente vai falar isso. Né, que comprova como, na verdade, eles tinham todas as características do profeta, exceto uma, que ele iria defender dos árabes e não deles, não dos judeus. E, através disso, eles renegaram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, esses eram os problemas mais graves em Medina. Problemas que poderiam destruir a sociedade de Medina. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam reformou a sociedade de Medina em 2 anos, mediante 3 métodos. Quais são os 3 métodos que o profeta sallallahu alaihi wasallam utilizou para poder reformar a sociedade e acabar com aqueles problemas que a gente falou agora? O primeiro método foi a construção da mesquita. Então, a mesquita foi construída para unir as diferentes classes sociais entre si e para fazer desaparecer os pontos em comum entre eles. Enfim, a mesquita não foi só um lugar para oração, mas um lugar para aprender o Islã, para aprender outros conhecimentos, para trocar opiniões e para fazer as orações. Era um local onde os muçulmanos coexistiam. As mesquitas hoje têm que recuperar o seu papel principal, que é unir a comunidade islâmica. E não só unir para a oração, mas unir para todos os fatos. Então a primeira coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez foi construir a mesquita. A segunda coisa foi tentar unir os Ansar e os Muhajirin, ou seja, unir os imigrantes e o povo de Medina, unir eles com amor em Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam queria integrar as diferentes classes da sociedade entre si. Então ele mandou os Muhajirin, ou seja, os imigrantes, residissem nas mesmas casas que os Ansar, que haviam abraçado o Islã recentemente, para que os muhajirin, ou seja, os imigrantes, ensinassem os ansários os ensinamentos do Islã. Além disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a falar para o povo de Medina sobre o amor deles em Allah, que eles deveriam se amar em Allah, se amar por Allah. Observem como o profeta sallallahu alaihi wasallam escolhe sempre as palavras adequadas nas ocasiões adequadas. Assim, toda a sociedade acabou se integrando em curto prazo de tempo. E o terceiro método do profeta sallallahu alaihi wasallam foi que ele elaborou uma constituição. O profeta sallallahu alaihi wasallam elaborou uma constituição. O profeta sallallahu alaihi wasallam decretou a primeira constituição do mundo. A primeira constituição do mundo. Essa constituição determinava os direitos e deveres de cada pessoa e, além disso, os meios de segurança interna e externa da cidade. Alguns exemplos de algumas cláusulas dessa constituição foram: a primeira cláusula era: os muçulmanos de Quraysh, Medina e Mecca, e assim como todos que seguirem eles, são todos uma só uma. Ou seja, são iguais em seus direitos e deveres. Outra cláusula era que todos os judeus de Medina estão incluídos na sociedade muçulmana, salvo se eles provocarem injustiça e agressão. Terceira cláusula. Judeus e muçulmanos deveriam divulgar o conselho e a retidão entre si. Deveriam pôr fim à agressão. Os judeus teriam a sua própria religião e os muçulmanos têm a sua própria religião. Outra cláusula era que não era permitido que ninguém lutasse fora de Medina, nem trouxesse inimigos para Medina, sem o conhecimento do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, através desses pontos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a modificar a sociedade. E a sociedade passou a mudar. E também incentivar a sociedade com a caridade e a bondade. E as pessoas de Medina eram pessoas muito participativas e reagiam positivamente ao que o profeta sallallahu alaihi wa sallam propunha para eles. Um exemplo que a gente tem, que aconteceu em Medina, com relação à caridade. Um imigrante, um muhajir, um imigrante de Mecca, foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse que ele não tinha um lar, que ele queria uma casa, queria um lugar onde ele pudesse passar a noite. E nós está com algum probleminha aqui? Esse barulhinho do... Então, o que aconteceu? O imigrante foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse que não tinha um lar, não tinha onde dormir. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse dos muçulmanos quem poderia alojar esse homem pobre, né, durante essa noite, durante uma noite. Então, um homem e sua esposa, dentro dos Ansar, dentro do povo de Medina, levantaram a mão e disseram que eles iriam levar ele para sua casa. E começaram, levaram o homem até a sua casa e começaram a preparar comida. Só que a comida não era suficiente. E esse casal tinha filhos, e os filhos estavam morrendo de fome. E o casal era realmente pobre, mas desejavam fazer algo bom. Então a esposa desse companheiro, desse Ansari, desse povo de Medina, extraiu os filhos para que eles dormissem sem comer. E colocaram toda a comida perante o seu hóspede. E a mulher, sua esposa, ficou fingindo que a iluminação que ela estava arrumando a iluminação da casa. E assim fazia com que o lugar ficasse escuro, para que o marido dela fingisse que estava comendo junto com o hóspede, sendo que, na verdade, o hóspede comeu tudo sozinho. Eles passaram fome e deixaram toda a comida para o hóspede. Então, eles fizeram essa boa ação e não contaram para ninguém o sucedido. Queriam deixar isso em segredo para ganhar a maior recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas pela manhã, quando eles foram para a oração de Fajr, para a oração da manhã, encontraram que esse ato deles havia sido revelado ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, através do versículo do Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Qur'an, por outra, preferem-nos em detrimento de si mesmos. Ou seja, eles queriam guardar isso como segredo, mas Allah subhanahu wa ta'ala quis anunciar essa boa ação. Pois eles fizeram isso fielmente com amor a Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala queria que essa notícia se propagasse e que a bondade prevalecesse. Então, depois da oração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até o casal e disse: Allah está satisfeito com o que vocês fizeram na noite anterior com os nossos hóspedes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo como incentivo à sociedade de Medina, que era muito pobre e necessitava desses valores de bondade e de caridade. Então, também naquela época, em Medina começou a prevalecer o papel e a função dos homens de negócios, os homens ricos. Osman ibn Affan, que era um muçulmano rico, comprou um poço de água dos judeus e ofereceu como caridade aos muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam instalou um novo mercado em Medina, já que os judeus controlavam o comércio. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam instalou um novo mercado onde os muçulmanos pudessem trabalhar nele. E esse mercado foi para que os homens de negócio pudessem fazer com que o comércio em Medina crescesse. Os jovens também começaram a desempenhar um papel importante. 70 jovens dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam estabeleceram um grupo para ensinar Ahl-Sufa. Ahl-Sufa eram os pobres que ficavam na mesquita. Então eles ensinavam a esses pobres alguns ofícios e algumas profissões para que eles praticassem, para que eles trabalhassem. E pela noite, esses mesmos 70 jovens acostumavam a ensinar o Corão para as pessoas. Esses 70 companheiros foram chamados de os recitadores, porque eles ensinavam a recitar o Corão sagrado. Esse jovem, mais tarde, esses jovens, como veremos mais adiante nas próximas aulas, morreram mártires todos juntos no mesmo dia, como recompensa pelas suas boas ações. Então, nesse mesmo período em Medina, os deveres e obrigações relativos ao Islã começaram a ser revelados. Por exemplo, a obrigação das orações, que foi aplicada durante a viagem de Isra Mi'raj em Mecca, que até então consistia só em duas rakaat em cada oração, agora em Medina foram fixadas tal como conhecemos agora, ou seja, duas rakaat de Fajr, quatro rakaat de Zuhr, quatro rakaat de Asr, três rakaat de Maghrib e quatro rakaat de Isha. Então, a partir da Égira, em Medina, foi estabelecida a oração como nós conhecemos agora. As regras da oração foram fixadas agora, em Medina, porque nesse momento os muçulmanos precisavam de um importante estímulo espiritual. O jejum também foi ordenado em Medina, 2 anos depois da imigração. E o hijab, o véu para as muçulmanas, foi fixado como dever e obrigação em Medina também. Bem como o zaqué, porque a sociedade muçulmana precisava de dinheiro. Então, veja como o Islã foi revelado no momento oportuno, e todas as obrigações foram reveladas no momento oportuno, justo quando a sociedade precisava. Também outra coisa que aconteceu em Medina foi a utilização do mimbar, ou seja, do púlpito na mesquita. Essa foi uma ideia de uma das mulheres dos companheiros. Ela disse para o profeta, para que o profeta melhorasse a comunicação nos seus discursos, ele deveria estar num lugar mais alto que as demais pessoas, para que ele visse todas as pessoas e que ele pudesse ser visto por todos. Então ela aconselhou o profeta que fizesse um mimbar, ou seja, um púlpito, um local onde ele pudesse estar mais alto, onde todo mundo pudesse ver o profeta. Outra coisa importante foi com relação ao Azan, a chamada para oração. Os muçulmanos, depois de construir a mesquita, precisavam reunir as pessoas para as orações, mas não sabiam como. Então, eles queriam ter um método para chamar as pessoas para a oração que fosse diferente dos métodos utilizados nas outras religiões. Por exemplo, diferente do sino, diferente de qualquer outra coisa que fosse utilizada nas outras religiões. Então, um dos companheiros do profeta, chamado Abdullah ibn Zayd, teve um sonho. E nesse sonho, um homem ensinava as palavras do Azan. Palavras do Adão, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ensinou o Adão para ele, no sonho. E, no outro dia, ele foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e contou o sonho. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que isso era um bom sonho. E que eles iriam estabelecer o Adão daquela forma. E estabelecer a forma de chamar as pessoas o Adão. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu para que Bilal, que tinha uma voz bonita, fizesse o Adão para chamar as pessoas para a mesquita. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, todo o tempo em Medina, representava um exemplo e um modelo para as pessoas da sociedade. As pessoas da sociedade eram muito pobres. E quando cada um deles vinha se queixar ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, dizendo que estava com fome, encontrava o profeta sallallahu alaihi wa sallam no mesmo estado que ele. O profeta sallallahu alaihi wa sallam só comia depois que os demais comiam. Não comia nada até que os outros comessem. E passavam meses, às vezes, sem comer nada, e sem que se cozinhasse nada em sua casa. E comia principalmente tâmaras e água. Então, com esse exemplo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ajudou as pessoas a serem pacientes. O profeta sallallahu alaihi wa sallam também foi um exemplo de não ao egoísmo, de não ser egoísta, de preferir os outros acima de si mesmo. Uma vez, durante o inverno em Medina, fazia muito frio, e uma mulher dos Ansar costurou uma roupa de lã para o profeta sallallahu alaihi wa sallam e deu como presente. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou muito feliz com o presente e usou a roupa nova no Salat al-Fajr, na oração da manhã. Um dos Ansar viu a roupa e disse, que bonita roupa, você me daria ela, mensageiro de Allah? O profeta sallallahu alaihi wa sallam imediatamente tirou a roupa e deu a roupa ao homem. Os companheiros, quando viram isso, ficaram furiosos com aquele companheiro. Como é que ele tinha tirado a roupa do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Tirava o presente que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha ganhado. Mas o homem respondeu para eles, não quis devido ao frio, mas quis para que me cubram com essa roupa no meu túmulo. Queriam que essa roupa fosse o kefan nele, ou seja, a sua mortalha. Bom, enquanto a situação fora de Medina, o conflito entre a verdade e a falsidade não tinha acabado. Mesmo que a verdade tivesse abandonado Mecca, se os muçulmanos tivessem abandonado Mecca, nesse período, foi quando as batalhas e guerras começaram. O profeta sallallahu alaihi wasallam queria que Quraysh o deixasse difundir e comunicar sua mensagem a toda a humanidade, mas Quraysh não queria permitir isso. E depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam queria difundir a mensagem. E depois disso, eles poderiam ser livres da escolha, porque o Islã não força ninguém a entrar na religião. Só queria divulgar a religião a todos, coisa que o Quraysh estava impedindo. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao sair de Meca, encontrou isso como uma solução, porque Medina era o local mais adequado para poder divulgar e comunicar sua mensagem às pessoas livremente. O profeta sallallahu alaihi wasallam não saiu de Meca para viver em Medina uma vida de luxo, assim para conseguir espalhar sua mensagem. Mas o Quraysh, mesmo o profeta em Medina, continuava sendo um obstáculo no caminho da transmissão da mensagem. As tribos árabes se negavam a ouvir o profeta sallallahu alaihi wasallam, porque tinham acordos e alianças com quem? Com o Quraysh. E temiam deteriorar suas relações e arruinar seus interesses com o Quraysh. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam insistiu em comunicar sua mensagem. Insistiu em comunicar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que essa missão levasse à guerra. Era a reforma da humanidade que estava em jogo. Então, um dia da batalha de Badr, Utba ibn Rabi' foi até Quraysh e disse, ele era um dos incrédulos: ó povo de Quraysh, deixe Muhammad divulgar sua mensagem às pessoas. Se os árabes o matarem, será um alívio para vocês. Se ele conquista os árabes, a sua glória e honra será de vocês. Já que o profeta sallallahu alaihi wasallam pertencia à tribo de Quraysh. Então, Abu Jahl disse para Utba: que covarde tu és! Vamos deixar o nosso dinheiro? Isso mais uma vez comprova que o problema consistia nos interesses pessoais: dinheiro, status, superioridade, ídolos e acordo com os árabes. Esse era o maior problema, e não que eles não acreditassem no profeta. Então, lembre-se que muitos companheiros foram privados do seu dinheiro e de suas posses quando saíram de Meca. Inclusive, Quraysh ficou com a casa do profeta em Meca, que foi vendida. E mesmo assim, Quraysh se preparava para combater o profeta sallallahu alaihi wasallam de todos os modos. Então, as guerras, nisso a gente percebe que as guerras do profeta sallallahu alaihi wasallam não eram somente defensivas, como algumas pessoas acham. As guerras no Islã não são somente defensivas. O jihad não é somente defensivo, para se defender de um ataque. Mas também, da mesma forma, não é. O Islã jamais prevaleceu sobre a espada. A única coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria era que Quraysh lhe desse a possibilidade e a oportunidade de divulgar sua mensagem para as pessoas. E enquanto eles negassem, haveria jihad contra eles, haveria guerra contra eles. Por quê? Porque eles estavam sendo um obstáculo na mensagem. Então, não era somente defensivo, mas era como uma forma de poder espalhar a mensagem. Mas não era forma de obrigar as pessoas a entrar no Islã. Isso jamais ocorreu na história do Islã. Outra coisa importante que havia ocorrido em Medina foi a mudança de Qibla, a mudança da direção para onde os muçulmanos rezavam. Até então, nesses 13 anos, a Qibla, ou seja, a direção da oração, era virado para Jerusalém, na Mesquita Al-Aqsa. Os muçulmanos se viravam para Jerusalém para fazer as orações. E em Medina foi mudado para Meca. A direção da oração se tornou para Meca, diferenciando assim os muçulmanos dos cristãos. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu que Quraysh não ia deixá-lo em paz, não ia deixar seguir a sua mensagem. Então o profeta começou a preparar seu exército para a luta entre a verdade e a falsidade. Percebeu que haveria uma batalha contra Quraysh. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu que seus companheiros lhe preparassem um informe estatístico sobre o número de muçulmanos que podiam usar armas e aqueles que sabiam ler e escrever. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam queria conhecer a força do exército que ele poderia preparar. O profeta sallallahu alaihi wasallam também estabeleceu um serviço de inteligência para fazer investigações na Península Arábica, especialmente entre os caminhos de Meca e Medina, para saber o que as tribos estavam conspirando contra Medina. Esse serviço de inteligência foi dividido em grupos pequenos, que eram conduzidos por um companheiro chamado Talha ibn Ubaidullah e por outro companheiro chamado Said ibn Zayd. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que eles formassem grupos de 8 ou 10 pessoas e que ficassem nesse caminho de Meca e Medina e conhecessem eles trabalharam por 2 anos seguidos, conseguindo todas as notícias e informações possíveis, passando essas informações ao profeta Samuel e também aos muçulmanos. 2 meses antes da batalha de Badr, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enviou uma brigada conduzida por Abdullah ibn Jahsh, um companheiro chamado Abdullah ibn Jahsh. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam deu uma carta para Abdullah e ordenou a ele que só abrisse a carta depois de 2 dias. Depois de 2 dias, Abdullah leu a carta. E a carta dizia que ele deveria ir até um lugar entre Mecca e Taif, ou seja, um lugar muito perto de Mecca, para conseguir notícias e informações sobre o Quraysh. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enviou essa brigada nos meses proibidos, ou seja, nos meses proibidos dessa guerra, para que não houvesse nenhum confronto com o Quraysh. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam também ordenou que Abdullah não forçasse nenhum dos companheiros a ir com ele, que ele deveria ir. Se os companheiros não quisessem, que os outros demais não precisavam ir. Mas todos concordaram em ir junto com Abdullah. Só que, no caminho, 2 deles se perderam e foram capturados por Quraysh. Um deles era Sa'd ibn Abi Waqqas. E os companheiros não sabiam como deveriam agir, já que estavam nos meses proibidos e não poderiam matar nem fazer nenhum confronto com Quraysh, que estavam nos meses proibidos para a guerra. Mas, ao mesmo tempo, uma caravana de Quraysh passava por eles. E os companheiros não sabiam o que deveriam fazer. Alguns queriam capturar 2 pessoas da caravana de Quraysh para ter como segurança em troca daqueles 2 muçulmanos que foram capturados. E outros sentiam que isso ia contra as ordens do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, especialmente por estarem no mês proibido. Eles, no final, chegaram à decisão que iriam capturar 2 de Quraysh por eles terem capturado 2 muçulmanos. E para capturar, jogaram uma flecha. E essa flecha acabou matando o líder da caravana de Quraysh. Haviam matado um homem de Quraysh nos meses proibidos. Então, assim que Quraysh soube desse incidente, começou a dizer por toda a Península Arábica que Muhammad havia matado nos meses invioláveis. Ou seja, difamando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ficou muito bravo com Abdullah ibn Jahsh por ele ter chegado a essa conclusão de que deveriam capturar duas pessoas da caravana de Quraysh. Até que então, Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo dizendo que Quraysh estava errado. E mesmo os muçulmanos tendo errado, Quraysh estava mais errado ainda. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, revelou ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam: quando te perguntarem se é lícito combater no mês sagrado, dize-lhes, a luta durante este mês é um grave pecado. Porém, desviar os fiéis das cenas de Allah, negá-lo, privar os demais da mesquita sagrada e expulsar dela os seus habitantes é mais grave ainda aos olhos de Allah, porque a perseguição é pior do que o homicídio. Então o Corão admitiu o erro cometido pelos muçulmanos, mas declarou que Quraysh havia feito algo muito pior. E isso se aplica hoje em dia em relação aos inimigos do Islã, em relação à perseguição dos inimigos do Islã contra os muçulmanos. Sem dúvida alguma, a perseguição é pior do que o homicídio. A perseguição é pior que o homicídio. Então, nós paramos por aqui na aula de hoje. Inshallah, na próxima aula, a gente vai falar da batalha de Badr. Até agora a gente falou da preparação para a batalha. Então, na próxima aula, inshallah, a gente vai falar mais especificamente sobre a batalha de Badr, dando continuidade à biografia do amado mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Então, vamos fazer um dua para encerrar nossa aula. Inshallah, no próximo sábado, a gente continua com a biografia do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, a ti louvamos e de ti imploramos ajuda. Alhamdulillah por teres nos encaminhado ao Islã. Alhamdulillah pela bênção do Coran. Alhamdulillah pela bênção do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Guia-nos aos passos do mensageiro de Allah e permita que sejamos revivadores da sua sunna e verdadeiros seguidores da orientação, e nos afaste do desvio como afastaste o Oriente do Ocidente. Ya Allah, una os muçulmanos para a verdade e a orientação, nos tires das trevas para a luz, do inferno para o paraíso, da bid'ah para a sunna, da idolatria ao tawhid, e de todos os males para todo o bem, com a tua misericórdia, ó Senhor do Universo. Ya Allah, guia os jovens muçulmanos. Ya Allah, guia os jovens muçulmanos e embeleze seus corações com a fé e o amor pelo Islã. e faça com que seus corações odeiem as obscenidades do haram, e perdoe a nós e aos nossos irmãos muçulmanos, e permita que sejamos abençoados onde quer que estejamos, e ilumina-nos com a tua luz, e que a paz e a bênção de Allah estejam sobre aquele que nos ensinou o caminho do paraíso, o amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre seus familiares, seus companheiros e todos os seguidores até o dia do juízo final. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Allahumma amin.